Autorizado, nós mesmo. Ciente, chegou no 8605 completa sinal ILS, estou na torre 118 decimal 95. Bom dia. 1895, boa. Torre Salvador, bom dia, gol na 865. 25 graus, 05 nós, autorizado pouso, pista no 0, checa 3. Setaro pouso na pista no 0, gol na 3171 pushback acionamento. 3171 já autorizado, já pronto, táxi. Sim, já autorizado. Go ahead, call 077. Equate to Echo Delta, Delta South, Flight 320, runway 0, after takeoff, left turn, Momo departure, VB transition via Autorisk 50. Approach control, Frequency 119, small 35, network 5143. Okay, call 077 after takeoff left turn and the Zubit Golf Echo Bravo India Tango transition. Pushback correct, call at 2, pushback and startup, call 077. Falou, Salvador, um bom Diego 1865, prisão. 1865, muito bom dia, estou autorizado, táxi Alfa, me reporta 1-7. Alfa, reporta 1-7, 1865. Romeu Whisky, Bravo Whisky, autorizado 2000, livre ILS, pista 1-0, chame localizador estabilizado, Whisky. 2000, está autorizado ILS, vai apontar estágio, Whisky Bravo Whisky. Para o táxi, 3171, PLB 1161, 4 horas e 10 de autonomia, alternando o galhão. Então, 3171, está autorizado, táxi via Pátio Hunter, Free India, Ponte Verona 0, Torre 1895, ajuste altímetro 1011. Cliente via Pátio India, até o Ponte 0190, lá 1895, 1011, ajuste, está 3171, bom dia. 1865, vai ficar atento, o rapaz já está iniciando táxi após ingresso de Liet, posição 08. Posso passar de Tutang, Liet 08. Muito bem. On 077, could you push back, comrade, to taxi. Azul 4040, fica dentro da posição da tarde, para a reta da guarda, pode ser autorizado para o estiver de treinamento, me chamo pronto, táxi. Salvador, bom dia, está 3171, próxima boa espera, pronto para decolagem. Está 3171, na linha da cola, pistola 0,25, grau 059. Ali em decola da 1-0, dando 3-1-7-1. 3, passando 060 para 4000, após pelo da autorizado ILS, é que chega para 010. Cima, após pelo, desça para 2000 pés e após estabilizado no lock, livre ILS. Após pelo, 2000, após área estabilizado, localizador ILS, é que chega para 010. Romeu Whisky, Bravo Whisky, completa agora sinal ILS, pistão no zero e chama a Torre Salvador 118.95. Com a torre agora 18.95, obrigado gente, boa, bom dia. Bom dia Whisky. Alô, alô, Torre de Salvador, muito bom dia, esse é o Papa Romeu Whisky, Bravo Whisky, vai passar o stand, fui ILS, pista 10. Bravo Whisky, checa 30 pouso, 21.20 graus, 069, autorizado pouso, pistão no zero. Sobe e mantém nível 360. Direto Leda, subindo para o 360, tá 3171. Bom dia, acione identificação. Desce para 3000 pés com 1011, voa pelo 3153. Está pronto para o táxi e o POV já lhe passo, 3 horas e 5 minutos, Ribeirão Preto. Azul 4040, está autorizado o táxi à Índia, ponte para Dom Lozero, torre 11895, existe 011. 11 via Índia, ponte espera, torre 1895, confirmando o POV 9494. Gente, 94 a bordo, bom voo, Azul 4040. Gente, Whisky Bravo Whisky, a hora está autorizado o táxi a princípio, é táxi Juliette, me reporta para ingresso. Sobre pouso, 109. Zero voz, aeronave final, Lima, tem que ser o zero. Gente, o Whisky Bravo Whisky mantém a posição hoje, Juliette. Ainda não, Whisky Bravo Whisky. Do Recife na frequência 125, décima 1, boa viagem. 251, T3171, obrigado, uma boa semana. Igualmente, a tripulação também, boa semana. Muito obrigado. No 093, 253 no solo, direito 219. Direito 219, 095. Salvador Matias, 1093, Brasil, ataque 3.3. 1093, autorizado ataque via Alfa, me reporta onde Juliette. Alfa, reporta onde Juliette, 093. B4040, autorizado a decolagem, uma centena, 10 nós. Transmissão está intercortada, foi impossível copiar. 3153. Permanece intercortada. 3, 1, 5, 3. Mais recebe agora. Alto e claro, prossiga. Vou descer direto para 3.100, a gente faz. Firmo. Prove azul 4040, passando 1.500 pés para nível 3, 40. Bom dia, azul 4040, contato radar na decolagem, vigilância direto Leda. Bom dia, direto Leda, azul 4040. Yeah, we had a slightly problem and the technicians are working on it and before even they're ready for our testing. Do you have an estimated its effects? Ruta 3153, DF para 2000, livre ILS, pistão no zero, chame localizador. Localizado 2000, autorizado ILS, reporta o Vasco 3153. Lá nas remotas, mas agora com elas fechadas, provavelmente não. Qual horário do plano do senhor? 6:10? Afirma, só chega com meia hora antes aqui no nosso sistema. Apresentada aqui na IS Salvador. Gente, eu vejo lá o pessoal da IS, já tá tudo ok. Saulo, qual vai ser o portão do gol? 093. O do gol vai ser o 612. 612, o Liana podia entrar aqui no pátio pra gente poder estacionar lá? Afirma, espera a coordenada. Dá o favor. O Isque Bravo Isque, tem condições taxiadas até o 43, fazer o backtrack, aguardar a situação no Condor? No 093, após o Lia, vai prosseguir via Juliette, portão 612. Ativa, após o Lia, Juliette, Guide 62, 1093, agradeço a colaboração. Ok, Azul. Para essa solicitação, o senhor chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 1. 1, Azul, 4000. O visualizador tá visual, tá 3153. Tem Tenente, Estrela 153, completa LS, torre 11895. 1895, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3153. 3153, bom dia, avistado, cheque trem. Baixou e travou. Desautorizado, pista 10, 120 graus, 612. Depois, 90, pode botar um papinho no brilho máximo aí? Só vai demorar, comandante. O Samudança tá aqui junto com a estrada elétrica, demora uns 5 minutos pra gente entrar em contato com ele e ele responder. Não vai conseguir atender o pouso do senhor. Tudo bem. Zero, bom dia, aguardo o instante cópia 330 para Recife, a informação vigente, confere, é a Índia. Puca Caju, ok. Três, 1953, chão 04, linha direita, chumação 1, 2, 1, 2, 1, 9. Direito, 1, 2, 1, 9, uma boa, 3, 1, 5, 3. Paulo Salvador, bom dia, o TAN 3153, livrou a direita, mas 3, 1, 5, 3. Direita, 3153, taxi de alfa, reporte na sua Juliette. Alfa, reporte na sua Juliette, 3153, uma boa. 4201, informação Índia, confere, número 2 para cópia. Paulo Salvador, Chané 6219. Chané 6219, prossiga. Tem a saída prevista para o Galeão? Saída da El. Obrigado. Então, 3153 está autorizado o ingresso na Juliette, portão 01. Firmo, Juliette para 01, 3153. Condo 077, Salvador Ground. Ground, Condo 077. Condo 077, do you have an estimate time to start your taxi? Negative, we have to push back into the parking position to make some trouble through there. We are pushing back to gate 11 and we have to do some troubleshooting and then we'll shut down the engine first and then we do the troubleshooting. Roger, stand by to start moving, okay? Roger, holding position, waiting. Tão 3890, pronto, cópia. Tão 3890, autorizado Recife, Vianto, Uísque 58, nível 330, decola da 1-0 com a primeira curva pela esquerda, saída Poca, transição Caju, acena 5160, controle 119, decimal 35. Então 3890, cotejamento correto, agora puxa o acionamento. Condo 077, Salvador Ground. Go ahead, 077. Ok, the airport administration requires you to push back to gate 11. Oh, I'm sorry, to gate 10, 10, ok? Ground, we're pushing back into gate 10, Condo 077. Ok. Thank you. Go ahead. Condo 077, we just got to know from our technician that he sent away already the pushback truck. Could you also arrange that we get a pushback truck to get away? Condo 077 for information, we're just holding position and waiting for our pushback truck. Push us back into stand 10. Okay, understood. I'll check with airport administration, okay? Roger, and We call you when we are ready to move. Azul 4201, autorizado Campinas, via Alfa Zulu 16, nível 340, decola da 10, na primeira curva pela direita, saída da El, Leda após direto bridge, aciona 5161, controle 119.35. Zero único, eu tô chamando correto, chama para puxa acionamento. Puxa na 6211, pronto, cópia. 211? Afirmo. Pronto. Puxa na 6211, autorizado Galeão, via Up Zulu 10, nível 360. Decola da 10, da primeira curva pela direita, saída da Euleda, após direto bridge, aciona 5163, controle 119.35. Nível 360, autorizado, Galeão, decola da pista 10, curva direita, saída da Euleda, depois direto bridge, transponde 5163, controle 119.35, Xanar 6211. Xanar 6211, cotejamento correto, chama para puxa acionamento. Chamar 6211. Foram 963, bom dia, aguarde para a cópia. Foram 963, pronto, cópia. Luna 963, autorizado Galeão, via Up Zulu 10, o nível 360, decola da 10 com a primeira curva pela direita, saída da Euleda, após direto bridge, aciona 5172, controle 119.35. Gol 963, protegimento correto, chama para puxar o acionamento. confirma o triple. Trip 5514, ciente, aguarde para qualquer. Então, 38190, ficou na nossa equipe de solo e chama para o táxi, correção, chama para o táxi. Chama o táxi, está 3390. Aqui, Alto, conta 077, ready to push back into 710 now. Conduziu a 77, clear, push back into gate 10. Clear to push back into gate 10, conta 077. Whisky Bravo, Whisky autorizado, atende a aeronave da Condor, puxando para o portão 10, chame na Taxi Lima. Trip 5514, confirme o nível solicitado. Gente, é número 1 para cópia. Número 865, bom dia. Índia, confere, número 2 para a cobra. 1-8-95. 2-9-5-7. Xeranha 2, 1-1, livre acionar, chama para o táxi. Para o táxi, 6-2-5, 6-2-1. 6211, senhorita, me escuta. Seguinte, chamo para um táxi 6211. Bom dia, 1093, ciente da informação Índia. Solicita autorização de tráfego com fins nível 400. 1093, bom dia, nós estamos pré-autorizado nível 360. Prossiga, por favor. Ciente, aguarde número 3 para a cópia. 093. Lula 759, não escuta? Sim, Lima, Quebec, na Quebec, chama a torre 198-95. 9, livre, pouso, pistão na 0, vento 190 graus, 069. Esse é o pouso no 7. Para o táxi, 164 a bordo, 4 horas de autonomia, Bernardo Natal. 3890, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera da pista 10, quando lá chame torre em 118.95, ajuste 10111. Autorizado táxi, ponto 02951, ajuste 3290. Azul 4201, inicio de imediato. Em coordenação com a equipe de solo, chama para o táxi Azul 4201. C3517, número 4 para a cópia. Frequência 121, decimal 9, boa. 1219, obrigado. Tripo 5514, autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 150. Decola da 10 da primeira curva pela esquerda, saída Tuca, a poste direto. Aciona 5410, controle 1199.35. Dona 759, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte 17. Tribo 5514, cotejamento está correto, reporte para o puxo acionamento. Protocolo 1865, autorizado Brasília, via Perulu 17, nível 360, decola da 10 com a primeira curva pela direita, saída árvore, após elefa, acena 5176, controle 1199.35. Cotejamento correto, chama para puxa saneamento. Solo saneamento Nono para táxi 529-450 Guarulhos. 90, cruzado linha de cola pistão 90, vento 1, 90 graus, 0 menos. Ali que é cola, temperatura 400. Quando marcha no torre 198, decimal 95, ajuste no 091. Afirmativo 1895, é isso? Afirmo 1895. Azul 4201, autorizado táxi via Índia, até quanto te espera? Quando lá chame torre 118, decimal 95. Ajuste no 091. Ano 865, coordenação com a equipe de sala, chame para o táxi. Sierra Lima, Índia, confere e abaixar a cópia. Uma 093, pronto, cópia. Prossiga, voo 093, está pronto. Uma 093, autorizado com fins, via Tuzumi 16, decola da 10 com a primeira curva pela direita. Nível autorizado 360, saída da Euleda, após direto bridge, acena 5174, controle 199 decimal 35. Ativo Cerita com 093, autorizado com fins, decola da primeira no 0, primeira curva à direita, precisa da saída da Euleda, após direto voa direto bridge. 360 ao nível autorizado, Tuzumi 10, primeira, correção, Tuzumi 16, após bridge. 574, código transporte 0935, atravessa o controle simulador com 093, 762. Chama 096, protegimento correto, chama para puxa estacionamento. Para pronto, 093. Gol 1759, autorizado ingresso na Juliette, portão 03. Pela Juliette, portão 03, 7. Sala 3890, decolar 229, chama controle 19 decimal 35. 1935. Azul 4201, autorizado, aliás, decolar pistão 10, vento 1, 90 graus, 0 menos. 0, saída PUCA. 330, PUCA de Guaracaju. Aguarde. Aguarde. Trip 5362, autorizado de chegada a bordo, desça para 4 do pés, ajuste no 019. 17, nível autorizado 360, decola da 10, a primeira curva pela direita, saída A, transição elefa, acena 5402, controle 199 decimal 35. Então 3517, protegimento correto, chama para puxa acionamento. O 1865, confio em PAB. Ciente, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, quando lá chame torre 118 decimal 95, ajuste 1091. Gol 1865, 18, decimal 95. Gol 1865, confirmando o táxi, via Pátio, Índia. Trouxe a Lima, aguarde. Salvador, bom dia, Azul, Alfa, Yankee, Lima. Alfa Yankee Lima, bom dia, guarda. Salve Salvador, 1093, gate 612, eu vou estiver acionamento. O número 49, essa identificação foi a da chegada BOF, desce para o nível 050. Sendo a equipe de São Luís, chamando para táxi. 1093, também está pronto no 612. Gol 1093, autorizado, deixa embora o táxi. Livre, vou tiver esperamento contra o táxi, está sendo 0093. Espera pronto, Xané 6211. Autorizado, ele aí manter, pistando a 0, Xané 6211. Me mantém, 6211. Azul 4201, decolado aos 32, chamando controle, 199, decimal 35, bom dia. 935, boa. Aciona 5170, controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 95. 340, perfil da Euleda. 34 da Euleda, corrou um pouquinho antes devido à formação da nossa prole. Kilo Sierra Lima, confirma empate. Sierra Lima, cotejamento correto para push e táxi, correção para acionamento e táxi, chame torre 1195. 401 da presente, vou direto bridge. Bridge da presente, ok. Deixa ela chamar o táxi. Aguarde cópia do gráfico Luiz. Bravo, que Luiz, voo local, confirme intenções. Recife no 2685. Recife no 2685, 3890. 10 grau 079. Iniciando 62 e 1 no ano. Voa 9 metros. Espera, agora eu Vera Cruz, aciona 0116.